08. De Salvador, bom dia, o Chanel 6311 da Elmeda. 238, have a good day. Departure American 238, Swift, you're leaving 2000, climbing up flight level 360. Climb to 360, Momo departure, American 238. There's other way to anything I'm gonna do. 08 com o nono monte. Ali, Salvador, gol 1165, passa 1810 na frescura. Tá gol 1165, subindo por 208, 6140, Banda Vale, Charieta. Salvador, bom dia. Charieta 61, 430, passando 1300. Fazendo o perfil da Pocan, 6140. Possível coordenar direto para onde? 08. Obrigado, bom dia. Doutor Salvador, bom dia, gol na 63. Subindo, 630, podemos voar, Fuca.